llegada de la hora. ¿Hora de qué? ¿La caipirinha libre? Sí, el único programa de Contrabanda 91.4 FM, emitido en portuñol erudito en su totalidad. Reconocido por la Real Academia Ibero-Brasileña de Portuñol. Yo soy MDC Swing. Yo, Kika Serra. Estaremos aquí todos los miércoles de las 6 a las 8 de la tarde presentando música brasileña libre independiente. Caipirinha libre. Caipirinha libre. Por la independencia de la música brasileña. Caipirinha Libre también se puede escuchar en Granada, vía Radio Almaina 88.5 FM. En Valencia Central, vía Radio Activa. Y en Cantabria, vía Radio Argaio. Y por supuesto en caipirinhalibre.com. Oh yeah. ¿Y a dónde más se escucha la Caipirinha Libre, Kika Serra? Ahora también en Sabadell, en Radio Trama, en Madrid, en Agorasol. Y en Zaragoza, en Radio Topo. Y en este programa también contribuimos con la cobertura especial de Salto Radio de Madrid para el 8M. O amor acaba cuando a falta de cuidado cada va pro seu lado. Sem dar-se falta do outro, e o canário fica mudo, e a samambaia chorona amarelece tristonha, e a casa aí desmorona por ausência de cuidado. O amor acaba quando o desleixo instala o desapreço que sopra a última chama, e o amor então acaba por falta de endereço, e o amor então acaba por falta de endereço. Quem afirmou que só o amor constrói? É tremenda insensatez, uma inverdade atroz, que o amor ele é também veneno que corrói com disfarçatez. Vai aos poucos se infiltrando até te sufocar de uma vez, e de tão sonso e cruel é capaz de rastejar e fingir, dissimular que é um mensageiro da paz, e aí se instala de vez pra não sair nunca mais, nunca mais. Teu sono vai invadir, ora se vai, e aí então teus sonhos vai querer roubar, e tudo em torno ele rói, nem sempre o amor já se vê, constrói. mentiu quem afirmou que só o amor constrói. É tremenda insensatez, uma falácia atroz, que o amor ele é também veneno que corrói com disfarçatez. Vai aos poucos se infiltrando até te sufocar de uma vez. E de tão sonso cruel é capaz de rastejar e fingir, dissimular que é um mensageiro da paz. E aí se instala de vez pra não sair nunca mais, nunca mais. Teu sono vai invadir, ora se vai. E aí então teus sonhos vai querer roubar. E tudo em torno ele rói, nem sempre o amor já se vê, constrói. Oyentes de la Caipirinha Libre, este es el programa especial nuestro del 8M en contribución con la cobertura, el cadenazo de Salto Radio de Madrid que están realizando hoy, que está muy guay. Infelizmente, es una lástima, Kika Serra, nuestra voz femenina, no puede participar porque tuve que hacer una pequeña intervención quirúrgica, nada grave, pero está imposibilitada de participar aquí. Entonces, como este no es exactamente como decimos en Brasil, mi lugar de fala, voy a callarme y voy a dejar que cantantes brasileñas hablen un poco de la condición femenina actual en Brasil, sus necesidades, sus luchas y sus realizaciones. Empezamos el programa con el tema Cuando Amor Acaba, de Áurea Martins, y vamos a seguir continuando con nuestra saudosa Nega Lucas con el tema A Santa. Pedra. que já foi maltratado, já foi moradia de amor e paixão. Viveu primavera, romance, aventura, já foi solidão. Já caiu na lama, já se levantou, e quando é carnaval, vamos a seguir el programa con la cantante Claudia, que en 1973 ya demandaba su derecho de hablar. En 1970, doctor Chico Buarque ya registraba el extrañamiento del comportamiento raro de las mujeres. Esa moza está diferente, aquí cantada por Roberta Sá. Ela me olha de cima e vai dizer: faz. Mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem. Tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. Agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que é que tem? Só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo a linda me quer bem. Em 1969, Elizabeth Viana cantava esta canção, Se Você Quiser, Mas Sem Bronquear, imponendo limites a los relacionamentos. É uma composição de Jorge Ben, pero creo que solo foi cantada em vozes femininas. Se você quiser ser meu amor e para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte, dois pontos, sem bronquear, viu? Sem bronquear, todos os dias sonhar comigo, e de manhã me acordar com beijinhos, me abraçando, sorrindo, contente, feliz da vida, me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho, dizendo que eu sou a coisa que você mais quer, apoiando, fazendo tudo que eu disser. A vida só é boa comigo a seu lado, e que eu sou o lado forte bom do seu viver. Chorando e lamentando não ter me conhecido há mais tempo, e dizendo que daria 1 bilhão por este momento. 1 bilhão por este momento. 1 bilhão por este momento. Se você quiser ser meu amor e para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte, dois pontos, sem bronquear, viu? Sem bronquear, todos os dias sonhar comigo, de manhã me acordar com beijinhos, me abraçando, sorrindo, contente, feliz da vida, me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho, dizendo que eu sou a coisa que você mais quer, apoiando, fazendo tudo que eu disser. Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado, e que eu sou o lado forte e bom do seu viver. Chorando e lamentando não ter me conhecido há mais tempo, e dizendo que daria 1 bilhão por este momento. 1 bilhão por este momento. 1 bilhão por este momento. Se você quiser ser meu amor e para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte, dois pontos, sem bronquear. Está escuchando la Caipirinha Libre. Vamos a seguir con el tema. Eu Pagã. Por Arícia Mess. O próximo tema se chama Disputa, por Carol Nine. O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão, que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana, gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já viu de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta, atinge a idade adulta. acima da nuca, mas não aprende que a mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta e adquire o uso da palavra puta. Diz que é uma puta festa, uma puta produção, que tá um puta sol, um puta calorão. Que já comeu o acarajé de uma puta baiana e o hambúrguer de uma puta americana. Gastou uma puta grana num hotel bacana com uma puta paulistana. Já vi de perto o mariachi de uma puta mexicana e o topless de uma puta italiana. Conhece os hábitos de uma puta puritana e o rebolado de uma puta sul-americana. O indivíduo atinge a idade adulta, ganha umas ideias dentro da cuca, perde uns cabelos acima da nuca, mas não aprende que mulher não se disputa. O indivíduo atinge a idade adulta, continuação, Augusta Barna, com o tema Homem Manifesto. Nós somos corpos sem rumo, sem bens e sem chão. Nós somos corpos vazios em que pulsa um coração. Nós somos almas sozinhas na solidão. Nós somos filhos do ventre da podridão. Eu sou um corpo humano que é rude e fascina. Eu sou só uma menina com medo de errar. Eu sou a filha do vento, eu sou a filha do tempo. Eu tenho ódio e alento pra te dar. Tenho em mim erro e piedade e clamo tua bondade pra não me condenar. Eu tenho vida, mas tenho mais medo ainda de não viver. Eu tenho algo escondido pra te mostrar. Não tenho rumo no escuro, eu tenho medo do mundo, mas é com medo que eu vou me manifestar. Nós somos corpos sem rumo, sem bens e sem chão. Nós somos corpos vazios em que pulsa um coração. Nós somos almas sozinhas na solidão. Nós somos filhos do ventre da podridão. Não tenho rumo no escuro, eu tenho medo do mundo, mas é com medo que eu vou me manifestar. Não tenho rumo no escuro, eu tenho medo do mundo, mas é com medo que eu vou manifestar. Não tenho rumo no escuro, eu tenho medo do mundo, mas é com medo que eu vou manifestar. Estás escuchando el especial 8M de la Caipirinha Libre, contribución para el cadenazo de Salto Radio. Y vamos a seguir con la parcería entre Saudade, Lorena Chaves, con el tema O Caminho Que Há Em Mim. Aceitei e apostei. pra afirmar que somos um sozinho. Não há metade a procurar. Enquanto o mundo inteiro corre em busca de outro meio pra preencher o que tá cheio. Agora vamos com Paula Cavalcicchi, Flores para Ela. Diz ele que é um homem qualquer e é louco por ela. Diz ela que é só uma mulher e aceita e espera. Del feminismo y del movimiento gay, Angela Ho Ho, siempre combatida. Sou uma moça sem recado, desacato a autoridade, temido ao mal. sou o que resta da cidade, respirando liberdade por igual. Viro, reviro, quebro e tuço, apronto até ficar em russo. Viro, reviro, quebro e tuço, apronto até ficar bem russo. Meu medo é minha coragem de viver além da margem e não parar, de dar bandeira a vida inteira, segurando meu cabresto sem frear. Por dentro eu penso em quase tudo, será que mudo ou não mudo? Por dentro eu penso em quase tudo, será que mudo ou não mudo? O mundo bola tão pequena que dá pena mais um filho eu esperar. E o jeito que eu conduzo a vida não é tida como forma popular. Mesmo sabendo que é abuso, antes de ir agito e uso. Mesmo sabendo que é abuso, antes de ir agito e uso. Pois sou uma moça sem recado, desacato a autoridade e medo ao mal. Sou o que resta da cidade, respirando liberdade por igual. Viro, reviro, quebro e tuço, apronto até ficar bem russo. Viro, reviro, quebro e tuço, apronto até ficar bem russo. Conocida como la reina del rock de Brasil, antigua componente de la banda Mutantes, Rita Lee, aquí hablando de un otro símbolo del feminismo, Elvira Pagã. Todos os homens desse nosso planeta pensam que mulher é tal e qual um capeta. Conta a história que Eva inventou a maçã. Maçã bonita só de boca fechada. Canja, canja, o resto. En el principio de los años 80, Marina, con su voz sexy y seductora, era el sueño de consumo de todas las chicas, gays o no. Los años 80 fueron de Marina, los 90 fueron de Cássia Eller. Con su manera un poco andrógina y una voz un poco más grave, ha cantado canciones de muchos compositores muy buenos. Aquí canta Primero de Julio, de Renato Russo. Aprendi o quanto te ensinei, e é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti. não penso em me vingar. Não sou assim, a tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais do coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. Sabes fazer agora, veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor. Alguma coisa aconteceu, do ventre nasce um novo coração. Cacerre me ha dicho, no puedo me quedar fuera de esta edición. Entonces me ha mandado un mensaje para nuestros oyentes que voy a poner después del próximo bloco. Vamos a seguir continuando ahora con Andrea Dias. Homem, seu desejo secreto é me ver no microtério, branca como a neve, bela adormecida, esquecida, uma flor e caída. Homem, pressinto que opera uma trama fatal. Sonhei com meu sepulcro à beira do Pantanal. Hombre, mamífero desmamado, bípede malvado, você quer me velar. Homem, seu desejo secreto é me ver no necrotério, branca como a neve, bela adormecida, esquecida, uma flor murcha e caída. Homem, pressinto que opera uma trama fatal. Sonhei com meu sepulcro à beira do Pantanal. Homem, mamífero Agora vamos escuchar o tema Respeita, com Ana Canhas. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. Silêncio é um grito de socorro, escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso é. Respeitas mina porra. Agora vamos com a banda dos corações partidos, com o tema Gritou. Pedaço por pedaço. Esta es Carne Doce. Y el título de la canción es Se Está Pensando. Especial 8M. Hola chicos y chicas, aquí Kika Serra, la convaleciente. Sí, es verdad, de MDC Swing les ha contado que me he operado y estaba en duda si cuánto iba a comentarlo al público de las organizaciones caipirinha. Pero la verdad es que las reflexiones acerca de 8M, que cada año, ¿no?, nos hacen pensar sobre los temas relacionados a los feminismos, acaban que me han tocado directamente, porque la cirugía que me hice fue una histerectomía, lo que quiere decir, me quité el útero. La reacción de un amigo cuando le conté de la cirugía, fue, oh, Kika, ¿cómo lo estás pasando? No solo físicamente, pero emocionalmente, ¿no? Por lo simbólico que es quitarte el útero. Y me quedé un poco perpleja, un poco, wow, no sé. Me siento que me he hecho una operación para ganar calidad de vida, en mi caso particular. Y estoy animado con ello, cuando pase esta fase más frágil de la recuperación, de vivir con más leveza y calidad de vida. Y no me siento que me han subtraído ninguna parte de mi feminidad o de que seré menos mujer o una mujer menos completa, porque me han quitado un trocito de mi anatomía original. Y lo vi muy interesante, porque este es un argumento muy presente en el feminismo, el transfeminismo, ¿no? Con la idea de que el género es una construcción y no tiene que ver con anatomía. Y yo lo veo ahora en mi piel, en mi cuerpo, ¿no? Al decir que no soy menos mujer porque no, hoy, en este momento, ya no tengo más un útero. Bueno, yo veo muchas mujeres trans que dicen lo mismo, ¿no? Es su argumento y yo creo que están correctísimas. Es así. Ser mujer es mucho más. Y el útero, por muy bonito su función mágica de traer al mundo otros seres humanos, es lindo, pero no es necesariamente la definición de todo lo que significa ser una mujer. Y ahora lo digo por experiencia propia, ¿ok? Chicos, hay muchas músicas brasileñas que hablan directa o indirectamente de feminismo. MDC Swingue, como yo no he podido contribuir mucho, ha seleccionado un montón muy, muy interesante. Y mi única solicitud es que toque ahora un temita de una mujer trans, porque se sientan incluidas en este movimiento. Un grande beso. Chao. Entonces, a pedido de Kika Serra, vamos a seguir con Urias, Diaba. Urias. Muito prazer, eu sou o oitavo pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você. Possuir você. Our God's gonna come down and rapture his people and take them up in the sky. Sua lei me tornou ilegal. Me chamaram de suja, louca e sem moral. Vão ter que me engolir por bem ou por mal. Agora que eu atingi a escala mundial. Na falha debaixo da língua. Tô pronta pra briga. Na falha debaixo da língua. Somebody gonna have to tell the truth and I'm gonna tell it. Because the truth will set you free. Não sou nova aqui, não te peço licença. Sua permissão nunca fez diferença. Com toda educação, foda-se sua crença. Foda-se sua crença. El próximo tema es un recado de una cantante llamada Doralice para los bachistas. Se llama Miss Beleza Universal, Primavera Solar. Senhoras e senhores, boa vida, bem-vindos. Nós estamos noticiando que a América Latina inteira tem feito um manifesto chamado Primavera Solar. Se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista. América Latina vai ser toda feminista. Miss Beleza Universal, Miss Beleza. Miss Beleza Universal, Miss Beleza. Moldon high-tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, quanto à pressão. Não basta ser mulher, tem que estar dentro do patrão. Escravos de nós mesmos, e o que podemos comprar, pagar, comprar. Pagar, comprar. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. Essa democracia, Miss Beleza. Essas são as chicas que hacen los Red Pills, se cagar de medo. Agora vamos, Lívia Cruz, Conto de Fadas. Cê vai dizer que não sabia que eu era da madrugada, que eu vivo virando dia, atravessando fronteiras, estradas, e que era sagrada minha gelada, num sambinha de quebrada, pra eu botar pra jogo a minha saia rodada. Que eu gosto mesmo é de uma ideia bem bolada, regada ao destilado e o grave batendo pesado. Eu vi, cê ficou deslumbrada, qual é a VIP camarim, sai da minha aba. Eu não sou troféu pra ser exibido lá, e não preciso de você pra nada. Foda-se o seu conto de fada, porque eu sou foda e não nasci pra ser domada. Foda-se o seu conto de fada, porque eu sou foda e não nasci pra ser domada. Vai dizer que não sabia que eu sou foda, não nasci pra ser domada. Vai dizer que não sabia que o meu bonde é das mais brava. Que nós anda sem guia nessas ruas mal iluminadas. E que tá manjada sua cantada. Nós já tamo escaldada. Eu vou botar pra jogo a minha cara fechada. E que eu gosto mesmo é quando elas chegam folgada. Foda-se seu baseado, é minha conta, eu mesmo pago. Eu vi que cê ficou deslumbrada. Para VIP camarim, sai da minha aba. No seu clipe o carro é emprestado, as bebidas é alugada, até os amigos são comprados. Foda-se o seu canto de fada, porque eu sou foda e não nasci pra ser domada. Foda-se o seu canto de fada, porque eu sou foda e não nasci pra ser domada. Foda-se o seu canto de fada, porque eu sou foda e não nasci pra ser domada. Foda-se o seu canto de fada, porque eu sou foda e não nasci pra ser domada, não. Caipirinha Libre, especial 8M. Vamos escuchar Carol Conká com Rincón Sapiencia, Sandália. Certíssimo. Lá vai ela toda, toda, só tirando onda. Saiu pelas ruas sabendo onde vai chegar. Sagacidade monstra, mente já tá pronta. Virou a esquina, correu pra se libertar. Hoje ela não vai voltar, nem a espere pra jantar. Foi absorver toda a adrenalina que tá no ar. Deixa ela vai, cada um sabe o que faz. E da janela, a mãe dela sente a vela e pede proteção ao pai. Deixa ela, deixa ser livre, seguir sem se importar. Se quiser pra qualquer lugar que vá, não tem asas, mas pode voar. Ela só quer viver, ela só quer viver. Anda de sandália pela Jamaica. Brinca de bem, me quer no bolso, nenhum qualquer. Se precisar, vai a pé. Se Deus quiser, desfruta o que vier, se sentir mulher. De sandália bem louca, ela pisou. Catapalha na roda, neguinho se encantou. Roça na tapa que xinga no agogô. Se esse caminho tá certo, então eu também vou. Se é pra derrubar Babilônia, então que caia. A grave que vem do gueto faz o beco sussurrar. A vida é uma dureza, é uma loucura, é uma faia. Tá cheio de limitado, querendo te limitar. Se é pra derrubar Babilônia, então que caia. A grave que vem do gueto faz o beco sussurrar. A vida é uma dureza, é uma loucura, é uma faia. Ela segue sem deixar que limitados tentem limitar. Deixa ela, deixa ser livre, seguir sem se importar. Se quiser pra qualquer lugar que vá, não tem asas, mas pode voar. Ela só quer viver, ela só quer viver. Anda de sandália pela Jamaica. Pra fazer um rolê, pretendentes vão pra fila e torcem pra ela te escolher. Sem toque de recolher, ela sai pra se oriçar. Tem o santo forte e a proteção dos orixá. Vento, mar, traz o som, tudo de bom, praia, sol. Seu vestido leve e fino, igual tecido de lençol. Nunca quis pilotar fogão, no peão. Ela arrasa, pilotando o coração. Vou acender asa. Deixa ela, deixa ser livre, seguir sem se importar. Se quiser pra qualquer lugar que vá, não tem asas, mas pode voar. Ela só quer viver, ela só quer viver. Anda de sandália pela Jamaica. Agora vamos escuchar dois temas de MC Sofia. Su primer tema es de cuando tenía 11 años y el segundo es después, las dificultades que tuve para establecerse en la carrera en el mundo del rap brasileño, que es muy machista. Dicen que menina no empina pipa no sol, quien crió a regra que ela no joga futebol. Negocio es esse, brincadeira de menina, as minas hacen todo, até mandan umas imas de menino, de menina. Ah, vamos brincar, somos crianças, temos que aproveitar. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom. Esconde, esconde, peteca, bolinha de gude e pega, pega. Menino e menina podem brincar de boneca. Hey, hey, hey, ho, ho, ho. Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol. Quanta brincadeira, quem diria, sem preocupação. O negócio é alegria e diversão. Vamos aproveitar esse lindo momento. Depois que você cresce, não volta mais o tempo. É, ser criança é muito bom. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom. Bom. Esconde, esconde, peteca, bolinha de gude e pega, pega. Menino e menina podem brincar de boneca. Hey, hey, hey, ho, ho, ho. Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol. Quanta brincadeira, quem diria, sem preocupação. O negócio é alegria e diversão. Vamos aproveitar esse lindo momento. Depois que você cresce, não volta mais o tempo. É, ser criança é muito bom. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom. Este primeiro tema de MC Sofia se chama Brincadeira de Criança e o próximo é Papo Reto. Tentaram me silenciar, aí você arrumou treta. Tentaram me apagar, só que minha história é escrita com caneta preta. Eu não tinha jean, comecei a vender camiseta. Precisei de ajuda, não precisei de gorjeta. Eu estou no rap há muito tempo, música empoderamento. Então não vem me guardando na gaveta. Mas eles me ajudaram sim. Me ajudaram não fazendo nada. Eles me ajudaram sim. É melhor não ajudar que atrapalhar minha caminhada. Mas eles me ajudaram sim. Me ajudaram não fazendo nada. Eles me ajudaram sim. É melhor não ajudar que atrapalhar minha caminhada. Eu tinha um lançamento, eles não divulgavam. Eu ganhava um prêmio e eles não falavam nada. Eu postava um rap, eles não comentavam. Se eu tava no mesmo rolê, a MC Sofia é brava. Mas eles me ajudaram sim. Me ajudaram não fazendo nada. Eles me ajudaram sim. É melhor não ajudar que atrapalhar minha caminhada. Eu tava esperando a melhor hora pra eu falar. Deve ser tão difícil assumir que eu fui a primeira. É que o machismo presente em qualquer lugar. É difícil assumir quem abriu foi uma mina preta. Eu nunca tive um pai do rap. E realmente eu nunca precisei. Tenho minha mãe, minha empresária, mulher preta, visionária. Sempre feliz por tudo que eu conquistei. Ai, claro que tem mina no rap. Tem muitas em qualquer lugar. Só que o Estado é machista, sendo falso moralista, querendo nos invisibilizar. Claro que tem mina no rap. Tem muitas em qualquer lugar. Só que o Estado é machista, sendo falso moralista, querendo nos invisibilizar. Mas eles me ajudaram sim. Me ajudaram não fazendo nada. Eles me ajudaram sim. É melhor não ajudar que atrapalhar minha caminhada. Mas eles me ajudaram sim. Me ajudaram não fazendo nada. Eles me ajudaram sim. É melhor não ajudar que atrapalhar minha caminhada. Eu comecei desde os 6 anos. E eu mereço ser respeitada. Eu não tô aqui para desmerecer ninguém, mas eu também não estou aqui para ser desrespeitada. Eu comecei desde os 6 anos. E eu mereço ser respeitada. Eu não tô aqui para desmerecer ninguém, mas eu também não estou aqui para ser desrespeitada. Pô! Ahora, otro tema llamado Papo Reto, de esta vez por Flora Matos. elegante. Mas quanto mais perto eu fico, mais você se rende. Foi-se o tempo em que você era tão importante. Mas vem que vem, tô te esperando, sei que tu me entende. Agora eu que sou casado e tu vai ser amante. Fica na sua, hein? Fico calado, hein? Se não é mal pra mim, aí é mal pra tu também. Fica na sua, hein? Fico calado, hein? Se não é mal pra mim, aí é mal pra tu também. Você de um lado pro outro à procura de alguém. Então aceite o simples fato de que eu tô bem. Fico feliz que tenho ele, tenho tu também. Privilégio que tu já teve e hoje já não tem. Cola na grade, P, é a verdade. A, eu gosto mesmo, P, e ninguém sabe. Ó, tamo junto, R tá começando, E, tô te querendo ter, assim é bem melhor. Ó, cola na grade, P, é a verdade. A, eu gosto mesmo, P, e ninguém sabe. Ó, tamo junto, R tá começando, E, tô te querendo ter, assim é bem melhor. Ó, pra caminhar direito tem que ter disposição. Com dois moleque maturo tem que tá a milhão. Pra não ser passada pra trás, faz um negócio bom. Marca um no fim de semana e o outro na sua mão. Cê tá sentindo minha falta, bem feito pra tu. Também já senti sua falta, seu sentimento era cru. Quando chegou no ponto, o meu apodreceu no sul. Agora estourei no norte, milho que me fez angu. Cola na grade, P, é a verdade. A, eu gosto mesmo, P, e ninguém sabe. Ó, tamo junto, R tá começando, E, tô te querendo ter, assim é bem melhor. Ó, cola na grade, P, é a verdade. A, eu gosto mesmo, P, e ninguém sabe. Ó, tamo junto, R tá começando, E, tô te querendo ter, assim é bem melhor. Ó. Bia do Xum, filha de Pemba. De Pemba, ele não pode aturar. Ele fica puto quando refuto. Ele não pode aguentar. E não se conforma que eu dei uma forma de me levantar. Quis meter do corte, não teve sorte. Ele não pode me alcançar, não quer tolerar que eu virei o jogo. Não passo pano pra cuzão de chapéu, levando troféu, nos arrastando. Me causaram danos, mas disso eu tirei alguma. Tamo pra frente, ele não entende que ficou pra trás. Se dói demais com meus movimentos, minha liberdade, com os meus desejos, minhas vontades. Ele me quer parada, quer me ditar as leis. Mal sabe que enquanto ele vai, eu já voltei, aqui me firmei. Esse trono eu herdei, salve minha coroa, que a rima é pesadona. Você já sabia bem, destino que reflete em espada de rei. Não teme a batalha, inocente ainda quis arrastar. A correnteza mais braba, saiba quem quiser arrastar. Portas, mas trilhei outro caminho, abrindo as matas, dona do próprio destino, com a cara e a coragem, força da correnteza que não encontra barragem, derruba as barreiras, mandingueira sim, traz uma ruda aí pra mim, e alecrim que ele comenta, e agora não vê a hora do meu fim, mas renasci, like a fênix, Beatriz, filha de Ogum, e meu pai corta a cabeça dos pilantra, um a um, ziriguidum. Sauda tua realeza, tenho certeza. Minha rima joga as cartas na mesa. Então se atenta que eu vim pra ficar. Cê vai me assistir, lapida a peça sem parar. Esse trono eu herdei, salve minha coroa, que a rima é pesadona. Você já sabia bem, destino que reflete em espada de rei. Não teme a batalha, inocente ainda quis arrastar. A correnteza mais brava, saiba quem quiser arrastar. A correnteza mais brava. Estás escuchando lá, Caipirinha Livre em seu especial 8M. E vamos escuchar agora tema chamado Mulher, por Ananda K. Enraiza esse teu pé, olha pra frente, menina. Deixa o cabelo enrolar que o mundo é teu. Enraiza esse teu pé, olha pra frente, menina. Deixa o cabelo enrolar que o mundo é teu. Hoje eu acordei querendo beijar uma mulher. E não me importa se seja na rua, na praça, na casa, nua, na praia. Na rua, na praça, na casa, nua, na praia. Na rua, na praça, na casa, nua, na praia. Na rua, na praça, na casa, nua, na praia. Eu vou cantar o que eu quiser, eu vou dançar. Vou reclamar pelo que eu quiser. Eu vou amar onde eu quiser. Eu vou ser o que eu quiser. Já sou mulher. Uma mulher e não me importa.

encerrar nosso programa com Larissa Luz, usufruindo de sua liberdade com um Throwback Thursday. E aí, Fivete, qual foi? Bateu saudade, bem? É sim, viu? Vixe. Digamos que tudo mudou. Eu estava muito bem sem você. Eu ando plena, tão feliz com que sou. De quebrada, vivendo outros rolês. Livre pra viver um novo amor. Eu tô suave, nem tô nada de me prender. Puta que pariu, boy me ligou. Isso é hora do remember bater. Hoje vai ter, hoje vai ter. Hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter. Hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter. Hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter. Hoje vai ter, vai ter TBT. Vai ter TBT. Tipo uma foto arquivada que tá ali, mas aí é pra suver. Foi bem na memória guardada, deu gatilho e pediu TBT. Tipo uma foto arquivada que tá ali, mas aí é pra suver. Foi bem na memória guardada, deu gatilho e pediu TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, vai ter TBT. Hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, vai ter TBT. Entonces, oyentes de la Caipirinha Libre, en este especialísimo cadenazo de 8M de Salto Radio, vamos a quedar por aquí. Ah, es una lástima, no tuvimos nuestra copresentadora Kika Serra este año, pero en el año que viene, por cierto, ella virá. Yo soy MDC Swingy y la conclusión final de todos estos temas es respecto siempre.